A filha de Jairo estava morta! mas de repente uma voz gritou mais alto: Te lestai, Jesus. E ele pôs a mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou vivo. Já estive morto, mas agora eu estou vivo, porque peguei as chaves da morte e do inferno. Então, morte, a gente deu um recado: tu perdeu, porque Jesus venceu, venceu, venceu, venceu. Jesus vive, Jesus reina, Jesus corre nas minhas veias. Jesus vive, Jesus reina, Jesus corre. Diga, ele reina sobre o mundo.